Mais um teste? Para o pessoal do vídeo responder. Alô, por favor, novamente, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Podemos ir? Tá ligado já? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu escolhi para a aula de hoje um texto que eu retirei do livro do Scott Soames, Philosophical Analysis in the 20th Century, que é uma da, talvez a mais completa história da filosofia analítica que alguém já fez. Eu escolhi esse texto, nosso foco não é propriamente na filosofia analítica, mas eu queria ilustrar a profundidade da influência da filosofia de Kant no século XX. E essa, a profundidade da influência de um filósofo se mede pelo fato de que as suas teses são subscritas como premissas que já não precisam ser discutidas, como premissas óbvias, que já não são conclusões do raciocínio, mas são pontos de partida, né? São axiomas, são dogmas que são aceitos sem requerer uma análise especial. Então, isso quer dizer que trabalhos filosóficos inteiros se inauguram a partir desses, tomando essas teses como ponto de partida. E explicar isso aqui, não só ilustrará alguns pontos que eu expus nas aulas sobre o Kant, mas também me dará a ocasião de explicar certos pontos do meu esforço filosófico e educacional pessoal, de modo que vocês entendam melhor em que tipo de aventura se meteram quando começaram a assistir essas aulas. Então, para esclarecer, vamos dizer, qual é a nossa posição no conjunto desta coisa, o que, que nós estamos fazendo aí, não só eu, mas vocês também. Eu vou ler aqui, analisar um texto bastante curtinho, mas nos dá a chance de muitas explicações. Então, esse livro do Scott Soames, ele tem, acho que umas 900 páginas, uma coisa assim, é um negócio oceânico, e ele tem um capítulo sobre cada um dos filósofos, seguindo mais ou menos pela ordem cronológica. Ele atualiza até, eu creio que a... chega até a década de 80, 90, não passa disso. Então, diz ele, se a filosofia analítica não é um conjunto unificado de doutrinas subscrito por uma ampla faixa de filósofos, que é ela? A resposta breve é que é uma certa tradição histórica na qual o trabalho inicial de George Moore, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein estabeleceu a agenda para os filósofos posteriores. A filosofia analítica é uma trilha de influência, ou seja, por mais longe que tenha ido parar do trabalho desses pioneiros, é sempre a ele que os filósofos dessa corrente se reportam como um ponto de partida. A mesma coisa acontece em toda a escola filosófica existente, quer dizer, por exemplo, no marxismo, eu até já expliquei isso aqui. O marxismo começa com a ideia de que a ideologia de uma classe é determinada pela sua posição objetiva na sociedade, isso é, pelos seus, vamos dizer, interesses vitais, por assim dizer, interesses de ordem material. E quando passa um século e meio, né, o que está na vanguarda do pensamento marxista é a ideia do Ernesto Laclau de que a propaganda revolucionária cria a classe a qual ela destina o seu discurso ideológico. Então, quer dizer, a propaganda vem primeiro e a classe vem depois. A classe, em vez de a posição de classe ser o fator determinante, ela é uma criação da propaganda revolucionária. Quer dizer, é uma inversão total da premissa marxista. E, no entanto, o pensamento do Laclau não é compreensível fora dessa tradição marxista. Ele representa uma história de evolução interna, uma dialética interna, da própria filosofia marxista. A mesma coisa acontece na escola analítica. Você vai ter lá para dentro, você vai ter muitas mudanças. O próprio Wittgenstein, ele muda de rumo no curso da sua vida, adotando uma orientação oposta à do início. Eles tinham começado com o projeto, vamos dizer, de uma linguagem aperfeiçoada, baseada sobretudo na lógica do Gottlieb Frege. E depois, num certo ponto, ele vê que isso é impossível e ele passa então a se dedicar a analisar frases banais da comunicação diária para ver no que dá. E assim, existe uma variedade muito grande dentro da escola, mas todas essas variações, essas variedades, elas se referem, vamos dizer, a um início, né? Então, esse início é como se fosse um rito de passagem. Você tem que passar. Não há ninguém na escola que não tenha passado por George Moore, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein, sobretudo esses dois últimos, porque o George Moore foi um pouco esquecido, embora ele seja de uma importância extraordinária na fundação dessa escola. Então, a filosofia analítica é uma trilha de influência. Isso é importante. Não há um conjunto de doutrinas fixo que todos têm que subscrever. Não se trata de uma igreja, nenhuma escola filosófica tem isso, nem mesmo a escolástica tem isso. Mas essa ideia da trilha de influência, né? Há certos temas ou tendências subjacentes que a caracterizam. O primeiro é um compromisso implícito com os ideais de clareza, rigor e argumentação. Então, aqui você já tem, vamos dizer, três ideias superpostas, né? O tipo de clareza que eles buscam no início é a clareza de termos perfeitamente definidos. Quer dizer, o tipo de clareza que se necessita, por exemplo, numa demonstração geométrica, onde você sabe exatamente a que tipo de figura cada termo se refere. Porém, isto abrange o conceito total de clareza? Fala, obviamente não. Porque na medida em que você, na filosofia, você vai lidar com elementos reais da experiência, sobretudo da sua experiência interior, tá certo? Existe um outro tipo de clareza que abrange a expressão dessa experiência. E a expressão da experiência interior é uma coisa extremamente difícil, tá certo? Que necessariamente começa por uma espécie de discurso poético, um discurso de ordem narrativa. Você vê, quando você assistiu viu algum fato estranho na rua, algo que você não compreendeu, e você chega em casa e você está branco, as pessoas perguntam o que aconteceu. Como é que você responde? Você dá um conceito geral? Não, você faz uma narrativa, você conta, aconteceu isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, você ainda não está entendendo, mas você já tem os dados na mão. Então você está fazendo aquilo que o Benedetto Croce chamaria uma narrativa poética. Você está expressando impressões. Esta impressão de impressões não é uma coisa fácil, porém, como ela lhe dá o primeiro material com o qual você vai raciocinar, então se você não tem essa primeira expressão, você não tem nada. Você está lidando apenas, vamos dizer, com palavras. Não é isso? Então, é o caso de perguntar, o ideal de clareza que essa escola tinha era realmente uma clareza, tá certo? Ou era apenas uma nitidez das definições, a nitidez das palavras, sem perguntar se essas palavras correspondiam efetivamente à experiência humana real? Você vê que na segunda fase da sua vida, o Wittgenstein teve alguma preocupação deste tipo, né? Então, de analisar frases que expressavam experiências humanas diretas. Porém, o problema é que ele, quase que invariavelmente, ele escolhe frases banais do dia a dia, onde, no máximo, você expressa, vamos dizer, um dado sensível qualquer. E esta base, evidentemente, é muito pobre. Tá certo? Quer dizer, o fato de você conseguir dizer coisas como a vassoura está atrás da porta, quer dizer, com este tipo de linguagem, o quanto você vai avançar na expressão da experiência humana para depois você poder analisá-la filosoficamente, você certamente não irá longe com isso, né? E ao longo da vida do próprio Wittgenstein, você vê que ele não era um indivíduo que tinha muita clareza com relação a ele mesmo, à sua própria alma. Muitas vezes era um indivíduo confuso, tá certo? Confuso ao ponto de que, depois de um certo ponto, o próprio Bertrand Russell não o tolerava, porque ele só vinha com conversas malucas, né? Então eu falo, bom, como é que esse homem está falando? Que tipo de clareza um homem confuso pode alcançar? Ele pode alcançar uma clareza verbal ou uma clareza conceitual, quer dizer, que você define cada termo e coloca lá como se fosse um programa de computador, e o resto do raciocínio segue a partir daquelas definições dadas. Mas digo, mas isso está longe de poder abranger o tipo de clareza que se necessita numa investigação filosófica, que em princípio ela vai partir da experiência da realidade, tá certo? Então, em primeiro lugar, precisa ter a clareza da expressão, precisa ter a clareza da percepção da realidade. E esse é um tema que eu vou voltar daqui a pouco. Quer dizer, você precisa perceber as coisas com clareza, expressá-las com clareza e depois trabalhar essa expressão até chegar a conceitos descritivos que sejam adequados e comproporcionados à experiência real. E pior, quando você elabora o conceito, você está passando, vamos dizer, da experiência concreta singular para uma estrutura universal. Então, esta conversão, vamos dizer, do singular no universal também não é uma coisa fácil e imediata, e muito se pode perder no meio do caminho. Então, o simples trajeto da experiência até os conceitos já é um bicho de sete cabeças. E, na verdade, ele é a principal ocupação do filósofo. Qual é a pergunta filosófica por excelência? É a pergunta: o que é? Quid est? Né? Ou seja, você está perguntando por um conceito, mas se você pergunta o que é isto, é porque alguma experiência do isto você teve. Então, você tem já um material narrativo ou descritivo bruto em cima do qual você vai trabalhar. Certo? Em segundo lugar, o rigor. Eu acho que este é o ponto onde nada se pode, não se poderia exigir mais rigor nas demonstrações, nas análises do que esta escola oferece. A especialidade deles é partir cabelo em quatro e chegar às últimas minúcias e não deixar escapar nada, né? Então, até aí, eu acho que quando eles falam da clareza, a clareza deles não é muito clara, mas o rigor é rigoroso. E por fim, argumentação. Aí chegamos num ponto decisivo. Só existe argumentação quando você tem uma tese pronta que você quer que os outros aceitem. Não é isso? Ora, se você procurar a obra inteira de Platão ou de Aristóteles, você não tem um exemplo de argumentação. Nenhum. Zero, zero, zero, zero, zero, zero. Você vê aqui, Sócrates, nos diálogos, ele nunca está interessado em provar coisíssima nenhuma. Ele está interessado, através de perguntas, em levar as pessoas a uma certa descoberta. Tá certo? Sem saber sequer se eles conseguirão, primeiro, ter a experiência da descoberta que ele quer levá-los a ter. E segundo, se eles conseguirão expressá-la de maneira adequada. Ele não sabe isto, mas todo o método dele, o método dialético socrático, é para levar os seus ouvintes a perceber algo, ou seja, a comparticipar de uma experiência que ele também teve, de algum modo. E isso é o máximo. Ele nunca convence ninguém de nada, tanto que ele nunca tem uma ideia pronta para apresentar. Quando ele diz: eu só sei que nada sei, quer dizer, eu estou partindo de um estado de ignorância para ver se no curso deste diálogo eu chego a conhecer alguma coisa. Não é isso? Eu parto num desconhecimento para chegar a um conhecimento. Isso é exatamente o contrário de uma prova. É isso? A prova subentende que você já tenha a tese pronta para ser oferecida. E que daí você vai calçá-la e reforçá-la mediante argumentos, você vai responder a objeções e assim por diante. Na verdade, quem aparece às vezes com teses prontas são os ouvintes de Sócrates. E Sócrates faz perguntas que vão corroendo a certeza que os indivíduos têm daqueles pontos e recolocando os indivíduos, os seus ouvintes, numa posição de investigar, tá certo? E numa posição de se examinar a si mesmos, sondar a sua memória, sondar a sua experiência e tentar expressá-la. É isso que ele está fazendo. Com relação às obras de Aristóteles, bem, nós não temos todas as obras de Aristóteles e sobretudo não temos as obras mais populares de Aristóteles, que são escritas no estilo mais didático. Nós temos apenas notas e apostilas de aula. Mas nessas notas e apostilas de aula você não vê Aristóteles interessado em provar tese alguma. Ao contrário, ele também está investigando. O método que ele usa é sempre a dialética. O que ele faz? Ele parte de uma pergunta, de uma dúvida qualquer, não é isso? Analisa os vários sentidos que essa pergunta pode ter, ou seja, às vezes desmembra uma investigação em quatro ou cinco diferentes. Depois ele faz o repertório das respostas já oferecidas pelos sábios que examinaram essa questão antes, seja respostas diretas a esta questão, seja respostas que não dizem propriamente respeito a esta questão, mas que tocam nela de raspão e que podem ser usadas então nesse repertório. E com estas opiniões ele cria o quê? Um feixe de contradições. Em seguida ele elabora essa contradição para ver se os pontos discordantes se referem efetivamente aos mesmos aspectos da coisa considerada, ou se estão falando de coisas diferentes, ou se estão falando desde perspectivas diferentes. E com isso ele esclarece os três pontos fundamentais na definição, na programação de uma investigação científica, que são o seu objeto material, isso é, do que estamos falando, né? O seu objeto formal motivo, isto é, qual é precisamente a pergunta que estamos fazendo, e terceiro, o seu objeto formal terminativo, ou seja, aonde pretendemos chegar com esta investigação, quer dizer, que tipo de resposta precisamos, né? Então, com isto, ele parte então de um objeto e de várias perspectivas diferentes que são oferecidas com relação a esse objeto e monta uma investigação. Não é isso? E o objetivo é chegar, vamos dizer, a alguma conclusão e não provar esta conclusão. Quer dizer, o provar começa na hora que alguém tem objeção às conclusões. Mas o Aristóteles está buscando as conclusões e não tentando defendê-las perante alguém. É claro que existe no escrito aristotélico, assim como do Platão, várias discussões onde duas teses se enfrentam durante algum tempo. Mas não é no sentido de provar nada, e sim no sentido de poder prosseguir a investigação. Então, praticamente, esta palavra argumentação, ela é inútil no estudo da filosofia de Platão e Aristóteles. Eles nunca argumentam. É isso, então, a preocupação com a prova é muito posterior. Da onde surge a preocupação com a prova? No livro do Alois Dempf, sobre o formato da concepção, o desenvolvimento dos gêneros literários no cristianismo, do gênero literário dentro da literatura da Igreja, ele mostra que nos primeiros séculos, os primeiros padres da Igreja, quando faziam as suas pregações, se defrontavam com objeções e com dificuldades. Seja objeções que eram formuladas por eles mesmos ou por seus colegas, ou por objeções que eram apresentadas por adversários, por inimigos da fé cristã. Então tentavam responder a isso da melhor maneira possível e defender os seus pontos de vista. Então aí começa a preocupação com a argumentação. Veja, isso aí é... Aristóteles é 400 anos antes de Cristo, não é isso? Então isso aí é mais um ou dois séculos, decorre 600 anos entre Aristóteles e isto. Você vê como isso estava longe das preocupações de Aristóteles. Mais ainda, isto acontece num período em que os escritos de Aristóteles haviam quase todos desaparecido, haviam sobrado alguns pedaços do órgano e alguns pedaços da metafísica, salvo engano, tá certo? Mas livros inteiros, como por exemplo a física, o De Anima, etc., tinham desaparecido de circulação. Então, A preocupação com a argumentação surge não dentro de um campo filosófico, mas de um campo, no campo apologético. Apologia da religião. Esta apologia é possível por quê? Porque os cristãos tinham uma doutrina pronta. Né? A doutrina estava ali dada no Evangelho. Não é isso? Então, às vezes, dada de uma maneira explícita, às vezes de uma maneira mais compacta, que os teólogos então interpretavam e expressavam em linguagem doutrinal. Mas o próprio esforço da teologia é argumentar, não, isso é esforço da apologética. A teologia, o que ela tentava fazer era pegar os elementos que estão dados no texto sacro e expô-los numa sequência ordenada sob forma de doutrina. O evangelho aparece, na maior parte dos casos, sob a forma de uma narrativa. Por isso se chama evangelho, quer dizer, uma boa notícia. Uma boa notícia certamente não é uma doutrina, uma teoria, é uma narrativa. Jesus fez isso, depois fez aquilo, foi para tal lugar, disse tal coisa, blá, blá, blá, blá. Então, pegar esse texto narrativo e transpô-lo para uma forma doutrinal hierarquizada, quer dizer, você tem os elementos fundamentais da doutrina e tem as suas consequências. Né? Este esforço, vamos dizer, de exposição, transposição do evangelho em doutrina, é o que se chamará depois a evolução do dogma. O que é o dogma? O dogma é uma afirmação que é apresentada como se fosse uma expressão, vamos dizer, da verdade, da realidade, no caso a expressão da verdade divina. Então, é um ensinamento do próprio Deus. Então, se você pegar as falas do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, eu acho que não dá 4, 5 páginas. Não passa disso, o resto é tudo narrativa. Mas, então, os elementos doutrinais que já vieram em forma doutrinal pela boca do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo são poucos. O resto da doutrina tem que ser puxado de dentro da narrativa. Não é isso? Então, esse primeiro tópico importante, a argumentação surge, a preocupação com a argumentação não surge de dentro de uma preocupação filosófica, mas de uma preocupação que não é sequer teológica, que é apologética. Apologética é a defesa da fé. Ora, você não pode fazer a defesa da fé se você não tem a doutrina da fé anterior. Então, primeiro você tem o esforço teológico da exposição, da transposição da narrativa em doutrina, e quando você tem a doutrina, então você apresenta essa doutrina, as pessoas oferece objeções e daí você começa a argumentar. Então, esses argumentos aos poucos vão se organizando, porque as objeções elas se repetem, e tem objeções que são aparentadas, uma que depende da outra. Então, a ordenação das próprias objeções e a ordenação das respostas, isto é um processo que vai durar muito tempo, que dura até hoje, na verdade, e que alcançará o seu cume nas grandes sumas medievais. O que é a suma? A suma, é uma apresentação da doutrina numa ordem hierárquica, que começa dos pontos principais para os secundários, e que a cada passo discute as várias objeções possíveis para chegar à interpretação correta. Então, a suma ela tem, ao mesmo tempo, uma função teológica e uma função apologética também. A teológica predomina, claro, estamos preocupados em expor a doutrina, mas não podem fazê-lo sem oferecer respostas a objeções. Portanto, algum elemento apologético tem ali também. Tá certo? Então, a argumentação não é algo característico nem próprio da filosofia. Isso é absolutamente fundamental. Né? A argumentação supõe um público que você deseja persuadir de algo e que não está se persuadindo tão fácil. É uma preocupação totalmente extra-filosófica. Você vê aqui nos diálogos socráticos, Sócrates não se defronta com seus inimigos. Ele só se defrontará com os inimigos na apologia, a defesa de Sócrates. Defesa que ele faz dele perante o tribunal. Somente aí. Né? No resto, ele está sempre discutindo com o quê? Com um círculo de amigos que, tal como ele, não estão interessados em impor verdade nenhuma, mas estão interessados em buscar a verdade junto com Sócrates. Né? Do mesmo modo, nos escritos de Aristóteles, você vê o quê? Um professor investigando a verdade junto com seus alunos. Não há inimigos presentes e, portanto, não há argumentação alguma. A argumentação surge dentro do contexto religioso e surge tardiamente, quer dizer, 600 anos depois de Aristóteles. Né? Então, cabe a pergunta, como é possível que, decorridos tantos séculos, uma certa escola fizesse da argumentação um dos seus pontos fundamentais? E acreditasse que isto é o próprio da filosofia e que aquilo que escapa dessa preocupação com a argumentação está fora da filosofia. Quer dizer, houve aí, de fato, uma inversão de perspectivas. A filosofia teve que mudar muito para chegar, vamos dizer, a fazer da argumentação, que era um negócio secundário, uma das suas preocupações fundamentais, se não a principal. Então, é evidente que isso só pode acontecer numa época em que, vamos dizer, muitas certezas públicas foram demolidas ou dissolvidas e na qual a polêmica está comendo solta. Então, quer dizer, o filósofo, nesse caso, ele já entra em ação num meio, né, que já está carregado de polêmica. E ele entra para quê? Ele entra para provar alguma coisa. Então você vê que desde o início a preocupação de provar é mais importante do que a preocupação de investigar. Isso é notável, por exemplo, nos livros do George Moore. O George Moore, ele entra em discussão, já no seu livro principal, que chama Princípio, a Ética, Princípios da Ética, ele já entra de cara num debate com a filosofia idealista que ele pretende demolir, com os idealistas e com os céticos. Ele procura demonstrar que existem certas crenças do senso comum que são absolutamente inabaláveis, porque elas constituem o fundamento da possibilidade da filosofia e, portanto, não podem ser investigadas pela própria filosofia. Uma dessas teses, por exemplo, ele diz, olha, entre as teses do senso comum que ele subscreve e defende contra os céticos e idealistas, é a seguinte sentença: eu tenho um corpo que é mais ou menos o mesmo desde que eu nasci, que se modifica no curso do tempo, que ocupa um certo lugar no espaço e que convive com se encontra com outros corpos, tá certo? Com os quais sucede mais ou menos a mesma coisa. Ele diz, olha, todo mundo sempre acreditou nisto, tá certo? E a filosofia não pode colocar isto em dúvida, porque a existência desses corpos é um pressuposto da atividade filosófica. Eu acho esse argumento do Moore inteiramente válido, tá certo? Só que, evidentemente, isso é uma coisa muito pobre, né? Ou seja, o Moore entra na filosofia já com uma atitude polêmica. Né? Se você tem toda uma tradição de filosofia idealística, que reduz tudo a estados interiores do sujeito, e de filosofia cética, que na esteira de David Hume negava a existência até de um eu, de um sujeito autoconsciente, etc, etc. Então, o Moore entra, né, já tentando derrubar tudo isto e dizendo, olha aqui, essa sentença do senso comum, presta atenção, vocês não podem impugnar sinceramente. Isto é importantíssimo, isso está, vamos dizer, entre as teses fundamentais do princípio da ética, e ele mete lá a palavra sinceramente. Ele diz, nenhum filósofo pode sinceramente colocar isto em dúvida. Voltaremos a este ponto da sinceridade daqui a pouco. Daí, George Moore, em Princípio Ético, diz o seguinte: parece-me que as dificuldades e discordâncias em filosofia são principalmente devidas a uma causa muito simples, isto é, a tentativa de responder a questões sem primeiro descobrir precisamente qual a questão que se deseja responder. Os filósofos estão constantemente se esforçando para provar que o sim ou o não vão responder às questões para as quais nenhuma dessas respostas é correta, devido ao fato de que o que eles têm dentro das suas mentes não é uma questão, mas várias. Essa preocupação é inteiramente legítima, só que ele está chegando nisso. Se ele acha que ele descobriu alguma coisa, ele está 2.400 anos atrasado em relação a Aristóteles, porque isto é o que Aristóteles ensina, né, no livro da interpretação e das categorias. Quer dizer, você pode formular, quer dizer, uma mesma sentença, uma mesma afirmação ou uma mesma pergunta em diferentes contextos, significa coisa completamente diferente, e dentro de uma questão filosófica pode ter diversas questões embutidas que nós precisamos descascar, separar uma da outra e tentar articulá-las num conjunto. Então, esta proposta do Moore, bom, eu não sei quanto que ele conhecia da filosofia de Aristóteles, não tem ideia, tá certo? Mas isso é uma coisa muito comum, um filósofo aparecer com alguma novidade que já foi apresentada 2.400 anos por Aristóteles. Isso acontece a todo momento. Por exemplo, eu lembro o livro do Capra. Como é que é o primeiro nome dele? É o Fritjof Capra, né? A Totalidade e a Ordem Implícita, na qual ele diz: nós precisamos mudar todos os conceitos, porque os conceitos que nós usamos expressam figuras estáticas, né? Então, nós falamos do ser, por exemplo, em vez do sendo, né? Então, nós falamos de uma vaca ou de um gato como se fossem seres estáticos, tá certo? E, então, agora precisamos de um conceito dinâmico. Eu digo também aí, meu filho, você chegou 2.400 anos atrasado, porque Aristóteles ensinava que a definição, o conceito de uma espécie, o estático e o dinâmico não se aplicam, porque estático e dinâmico são duas coisas que sucedem no tempo, ao passo que as definições e conceitos universais são alheios e superiores ao tempo. Portanto, a definição de uma espécie ela é uma espécie de algoritmo que contém já todas as possibilidades de transformação que são próprias dessa espécie. Então, o conceito de gato, por exemplo, tem o embrião de gato, tem o gatinho, tem o gato que está crescendo, tem o gatão e tem o gato morto. Tudo isso é gato. Então, dizer que esses conceitos são estáticos é um absurdo, absurdo. Eles não são nem estáticos nem dinâmicos, porque o que eles estão tentando fazer é reduzir, vamos dizer, a uma fórmula, a uma matriz de transformações possíveis, que é, vamos dizer, expressa o desenvolvimento orgânico dessa espécie. E, aliás, o Aristóteles é o inventor da noção de desenvolvimento orgânico. Então, quer dizer, de repente aparece um sujeito apresentando como grande novidade uma coisa que tem 2.400 anos de idade e ninguém avisa o cara que ele está atrasado. Então, o Moore também está fazendo a mesma coisa aqui. Essa distinção, vamos dizer, das várias camadas de significado de uma questão, essa é uma das lições fundamentais de Aristóteles, né? Então, mas o Scott Somes, ele está reproduzindo este parágrafo do George Moore como um exemplo da preocupação que eles tinham com a clareza, ou seja, distinguir entre os vários níveis de significado de uma questão filosófica, para você não tratar de uma questão pensando que está tratando de outra. Né? Daí. No entanto, a clareza não é a história inteira. Igualmente importante é o compromisso dos filósofos analistas com a argumentação. A filosofia feita na tradição analítica tenta estabelecer suas conclusões pelos meios mais racionais possíveis. Ou seja, há uma preocupação com a prova. Né? A preocupação com a prova, como eu disse, aparece não no contexto da filosofia, mas no contexto da polêmica religiosa. E se desenvolve ainda no contexto da polêmica religiosa com os escolásticos, que vão dizer, aprimorar esses instrumentos de prova. Porém, você vê aqui, dentro das sumas e do ensino escolástico maior, isso é no tempo de Santo Tomás de Aquino, Dan Scott, a ideia da prova não tem tanto um sentido polêmico, mas tem o sentido, vamos dizer, de uma etapa da investigação. Quer dizer, a hora que você chega a uma conclusão, essa conclusão serve de premissa para a próxima etapa da investigação. Então, neste caso, esta preocupação do argumento que havia surgido como uma preocupação de ordem polêmica se transforma agora numa preocupação de ordem metodológica. É o método da investigação que requer que você discuta certas teses, rejeite umas e prove outras para poder prosseguir com a investigação. Quer dizer, você mata uma parte da questão, tá certo? E passa para a questão seguinte, tomando a conclusão da investigação anterior como premissa que já não precisará voltar a ser discutida. Tá certo? Cinco. Isso está ligado com o segundo tema subjacente. Em geral, a filosofia analítica visa a verdade ao conhecimento enquanto opostos ao melhoramento moral e espiritual. Ou seja, os filósofos analíticos, no início, Russell, Wittgenstein, George Moore, eles não estão interessados em melhorar ninguém e nem melhorar a vida de ninguém. Eles dizem, nós aqui estamos buscando a verdade, nós estamos fazendo ciência, tá certo? E não educação, apologia, autoajuda, psicologia, etc, etc, etc. Essa distinção, essa separação, na verdade, é mais que uma distinção, uma separação entre a dimensão da busca da verdade e a dimensão da busca do bem ou da felicidade, então, é uma coisa característica desta época. Você veja, mais ou menos contemporaneamente a isto, o Max Weber, que é um pensador que não teve grande contato com esta escola, mas que trabalha dentro de uma linha que é notavelmente kantiana e positivista, ele fala do abismo entre os valores. Ele diz, o valor verdade nem sempre constitui como valor bem ou justiça. A verdade pode ser oposta ao bem ou à justiça. E este abismo entre as esferas de valor não é transponível. Ou seja, ele enfatizava muito que o investigador acadêmico, no caso nas ciências sociais, mas tem todas as outras dimensões, deve adotar uma atitude ascética de busca da verdade e não de aprimoramento moral dos seus discípulos ou de melhoramento da sociedade, etc, etc. Ele chamava tudo isso pejorativamente de profecia acadêmica, os profetas acadêmicos. Eu não sou profeta acadêmico, eu sou um cientista, eu quero apenas a verdade dos fatos. Então, esta separação entre as esferas de valor, nesta época, era uma ideia que estava solta no ar. E de onde vem essa ideia? Vem do Kant, né? Da distinção irrecorrível que ele faz entre pensar e saber. A coisa que nós podemos saber são assuntos da ciência e a coisa que nós podemos pensar. Dessas coisas que nós podemos pensar, algumas são moralmente obrigatórias. Por exemplo, temos a obrigação de acreditar que existe um Deus, que Deus é bom, etc, etc. Mas nós não podemos, não temos conhecimento disso e não podemos provar nada disso. Isto é apenas, vamos dizer, uma pré-condição para que nós sejamos humanos. E, portanto, de certo modo, é uma pré-condição para a própria filosofia, tá certo? Que, na medida em que busca aprimorar a racionalidade humana, está tentando realizar as mais altas qualidades humanas e, portanto, tem uma base ética, vamos dizer, indispensável. Esse é o argumento de Kant, tá certo? Mas isso se impregna na mente europeia durante o século XIX de tal maneira que quando você chega no começo do século XX, já estava Max Weber proclamando isso como, vamos dizer, um dado final, intransponível, quer dizer, não haverá mais síntese, a ideia do Duns Scotus, unum verum et bonum, né? Ens et bonum convertuntur, o ser e o bem se convertem um no outro, eles são a mesma coisa no fundo. Isto, diz Max Weber, acabou. Agora nós temos que nos conformar com uma situação, na verdade, horrível, tá certo? Na qual a busca da verdade pode nos levar ao mal. Não é isso? E Não há nada que possamos fazer contra isso. Nós temos que ser ascetas da inteligência, nós temos que resistir à tentação de ser edificantes e temos que prosseguir implacavelmente na busca da verdade. Tá certo? Então, o filósofo tem que ser um sujeito durão, assim, como Maquiavel. Nós queremos aqui encarar a verdade nua e crua. Né? Ele é o John Wayne da filosofia, é um sujeito durão, né? Que não cede às exigências, quer dizer, dos bons sentimentos, etc. Quer dizer, os bons sentimentos que se dão, né, nós queremos é a verdade científica. Né? Então, acontece que isto aqui, no meu entender, e isso foi um dos primeiros objetos de meditação para mim, isto aqui faz a abstração do seguinte: para nós adotarmos esta posição, que, vamos dizer, desde essa época e até hoje, é normalmente aceita por filósofos, cientistas sociais, etc., etc., né? Quer dizer, nós não fazemos juízos de valor, né? A abstração de juízo de valor, isso aqui cria um abacaxi, essa coisa que parece tão óbvia, e parece uma exigência metodológica tão óbvia, que não precisa ser nem ser discutida, e quem não aceitar aquilo está falsificando a ciência, né? Isto para mim coloca um problema tremendo que toda essa gente deixou de ver, que é o seguinte: ah, você quer a verdade? Muito bem. E quem pode descobrir a verdade? Quem está qualificado para descobrir a verdade? Qualquer um? Basta ele ter a metodologia da ciência na mão e ele vai descobrir a verdade? Para pensar isso, nós precisaríamos ignorar toda a psicologia do século XX. Né? Nós precisaríamos ignorar Freud, Jung, Wilhelm Reich, Otto Rank, Melanie Klein, toda a psicologia, né? Que nos mostra uma tendência permanente do ser humano ao auto-engano. Então, vamos dizer, este é um dado, você quer fazer ciência? Muito bem. Aqui tem um dado científico que mostra para você que isso não é tão fácil assim. Que existem certas qualidades psíquicas e morais que são absolutamente necessárias para o investigador da verdade. Né? Então, sem as quais você pode ter na mão, vamos dizer, uma fórmula lógica que lhe pareça a verdade, mas que pode ser, como diria o Dr. Freud, não uma razão, e sim uma racionalização. Como é que você vai fazer para descobrir se um argumento que você está oferecendo e que lhe parece muito científico é uma razão ou é uma racionalização? Existe algum meio lógico de você descobrir isso? Não, isso é um meio psicológico. Então, existe esse problema, vamos dizer, das condições psicológicas da busca da verdade. Então, a busca da verdade não pode jamais ser reduzida a um problema de criteriologia lógica. A criteriologia lógica se aplicará, vamos dizer, às provas, ao julgamento das provas e da consistência lógica das provas. Porém, a percepção que está por trás de tudo isso, ela pode ter sido totalmente falseada por um fator psicológico. Por exemplo, nada impede que um sujeito que é um doente mental, ou um psicopata, ou um neurótico de marca, como Wittgenstein, domine os instrumentos todos da argumentação lógica e produza algum absurdo que vai parecer inteiramente racional dentro dos termos do que se ensina como filosofia. Então, na faculdade de filosofia, dentro do contexto do ensino da filosofia, então, a psicologia do Sr. Wittgenstein tem que ser deixada de lado, porque ele não está falando ali como indivíduo humano, mas ele está exercendo uma função social, um papel social de filósofo, e seria uma deselegância tremenda levantar nesta hora as questões relativas ao subconsciente, aos complexos do Sr. Wittgenstein. Né? Eu digo, muito bem, mas isto é apenas o efeito de uma compartimentação disciplinar ou administrativa das disciplinas, e não, vamos dizer, um traço da realidade. Né? Disciplinarmente e administrativamente, as questões psicológicas são separadas das questões lógicas e epistemológicas. Mas na realidade concreta da vida elas não estão. Então, se você é um investigador da verdade, então não há como você pular por cima desta questão de perguntar, mas será que eu estou qualificado para investigar a verdade ou eu já entrei em campo falsificando tudo? Eu tenho interesse em jogo, eu estou produzindo aqui algum tipo de autojustificação, tá certo? Sob uma vestimenta de argumento científico, né? Quando nós investigamos o problema da fraude científica no século XX, que é assim, é um oceano, tá certo? Nós vemos com que, sobretudo nas ciências sociais e na própria filosofia, a constância com que o elemento de autojustificação de preferências pessoais e até de neuroses pessoais ou de más inclinações pessoais interferiu na busca da verdade e falsificou tudo. Então nós entendemos, opa, peraí, essas duas coisas que vocês separam, essas esferas de valor que vocês separam e que acreditam estar eticamente obrigados a separar, ela é impossível, inviável e altamente inconveniente. É o famoso exemplo da Margaret Mead, que com a sua pesquisa nas ilhas Trobriandes, ela estava interessada em demolir certas ideias correntes na sociedade com relação à moralidade, casamento, sexo, etc, etc. E ela fez uma série de entrevistas com os habitantes dessas ilhas e ela falsificou totalmente a resposta, ao ponto de que as testemunhas consultadas por ela, quando foram consultadas novamente por um segundo pesquisador, 50 anos depois, quando elas já eram velhinhas, né, elas morriam de rir, lembrando como elas tinham enganado a Margaret Mead. E diziam assim, aquela mulher era uma chata, ela fazia umas perguntas e forçavam as respostas, então a gente fazia o quê? Dava a resposta que ela queria. Tá certo? Então, basta isso para você demolir uma investigação científica por completo. E, no entanto, as investigações da Margaret Mead tiveram uma importância extraordinária na ciência social do século XX, tá certo? Foi uma revolução, tá certo? E quando você vê depois que foi tudo uma farsa, tá certo? Então, claro, meu mundo caiu, é? Então, claro que a investigação da verdade não é um setor separado, né, da autoconstituição da psique do investigador, da sua personalidade, né, da sua moral, da sua ética, etc, etc. Então, quando nós lemos um livro como, por exemplo, o livro do Paul Johnson, Intellectuals, né, que é vamos dizer, um breve tratado sobre a imoralidade dos principais gurus da idade moderna, você fica impressionado como é que um bando de louco, tá certo? Pessoas totalmente desqualificadas, mentirosas, trapaceiras, puderam exercer tanta influência. Eu digo, ora, se não fosse esta separação entre os domínios, vamos dizer, da psique e o da lógica, ou seja, entre o mundo dos sentimentos, das emoções e o mundo da ciência, isso não teria acontecido. Se não fosse Kant, isso não teria acontecido. Então, o Kant é que cria aquela carapaça de defesa na qual o investigador pode falar em nome de um papel social e onde as suas motivações pessoais têm que ser postas de lado e não podem ser investigadas porque é falta de educação. Mas ao mesmo tempo que eles fazem isso nas ciências sociais, na psicologia está acontecendo o contrário. A psicologia está sondando cada vez mais os elementos de auto-engano, tá certo? E motivações inconscientes, distorções fantásticas, etc, etc. Então eu falo, peraí, você vem aí com um modelo de ciência, mas tem uma outra ciência aqui que está mostrando que não dá para fazer isso aí. Essas coisas não podem ser separadas. Então, eu me lembro, por exemplo, que o Jacques Monod, no livro A Casa e a Necessidade, que é um livro de mentalidade kantiana e positivista, ele mesmo reconhecia que a opção pelo conhecimento científico é uma opção de ordem ética. Tá certo? Mas peraí, que raio de opção de ordem ética pode ser esta? Na qual você admite a separação entre as esferas de valor. Se você separou as esferas de valor, não faz mais sentido você dizer que a opção pela ciência tem um valor ético. Né? Porque você mesmo esvaziou a palavra ética de qualquer sentido identificável. Então, este problema, vamos dizer, a busca da verdade e a consistência da alma do buscador foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Eu digo, muito bem, podemos, dito isto, podemos aprofundar um pouco mais a questão e dizer, o problema se resume nas relações entre ciência, conhecimento e ética, ou tem mais coisa ainda? Quer dizer, bastaria então você garantir que o indivíduo é uma pessoa moral, idônea, honesta, etc., para ele poder fazer uma boa investigação científica? Não, de jeito nenhum. Porque existe um outro problema, que é o horizonte de consciência. Uma pessoa muito honesta, muito correta e com boa formação científica pode ter um horizonte de consciência muito estreito. É? Ou seja, o número de variáveis com que ele consegue lidar ao mesmo tempo é pequeno. Então, ele vai falsear as coisas, não porque ele seja desonesto, não porque ele esteja com treta, não porque ele tenha alguma agenda oculta, não porque ele seja um neurótico, mas simplesmente porque o horizonte do que ele enxerga é pequeno. Ele consegue lidar com um pequeno número de variáveis ao mesmo tempo. Então, aí se coloca o problema de que tipo de pessoa você precisa para poder lidar com um número mínimo de variáveis que lhe permita situar-se perante o mundo de uma maneira razoável, de uma maneira que seja filosoficamente defensável e digna. Nesta altura, quem me ajudou muito foi os livros do Lipotzondi, onde ele cria, vou dizer, uma descrição da arquitetura da psique humana, sobretudo desde o ponto de vista dos elementos que a vão formando ao longo da vida e que se integram nela, como componente dela. Entendido? O primeiro desses elementos é a hereditariedade, é genética. Você nasceu, e na hora que você nasceu, você traz uma carga genética. Note bem que tudo que o Zondi escreveu sobre genética foi muito tempo antes da descoberta do ADN, que veio a lhe dar razão em 100%. Então, quer você queira, quer não queira, você já nasce com uma carga genética. Essa carga genética se expressa psicologicamente através do que ele chama de pulsões. Pulsões são ou instintos, ou desejos, ou necessidades básicas do ser humano, que variam de pessoa para pessoa. E que, vamos dizer, no conjunto elas são sempre as mesmas, mas elas se dispõem em quantidades e relações diferentes de indivíduo para indivíduo. Ou seja, você tem uma carga genética e essa carga genética define o que ele chama de sua natureza pulsional e instintiva, com a qual você nasce. Essa natureza pulsional, ela não se expressa de maneira estática e sempre a mesma. Há um certo circuito. Por exemplo, se você tem uma tendência maníaco-depressiva, você tem a fase da mania, você tem a fase da depressão. Você não vai proceder da mesma maneira em duas circunstâncias diferentes. Mas você pode, se você tem uma tendência de tipo paranoico, você pode ter, ora você tem a paranoia persecutória, onde você é a vítima, um rato perseguido pelo gato, e ora você pode ter a paranoia megalômana, onde você acha que você é Napoleão Bonaparte. Não é isso? Ou o próprio Deus. Tem a piada, né? O louco chegou para o outro e falou, você não é Napoleão Bonaparte. Ele disse, eu sou. Não é. Sou. Não é. Quem foi que disse que você é? Foi Deus. Eu não disse nada. Então, esse conjunto de pulsões, as pulsões são basicamente as mesmas em todos os seres humanos, mas elas se articulam de maneira diferente em cada indivíduo, formando uma espécie de fórmula pulsional. Esta fórmula pulsional, por sua vez, também não é estática, mas é uma matriz de transformações possíveis. Em terceiro lugar, você tem primeiro a carga genética direta, e você tem a natureza pulsional e instintiva, o quadro pulsional e instintivo do indivíduo. Em cima disso, você tem um ambiente social no qual o indivíduo cria e que vai modular a expressão dessas pulsões de acordo com as preferências do ambiente. Por exemplo, pode haver certas pulsões que são mais facilmente admitidas e outras que são rejeitadas, são reprimidas pelo ambiente. Então, isso já complica um pouco mais. Em terceiro lugar, você tem um ambiente cultural, a circulação das ideias, que à medida que o indivíduo vai adquirindo uma cultura que o coloca um pouco acima do seu meio social de origem, ele tem outras variáveis que ele pode lidar, né? E por fim, você tem a dimensão do espírito. Então, não vamos discutir agora o que é o espírito. Já tem um artigo meu no qual eu expliquei isso aí. O que é o espírito, né? O espírito é aquilo que a gente chega através da psique, mas que não é psíquico, né? Eu não lembro o título do artigo, mas é fácil achar. Então, no meio de todos esses elementos existe um fator que Sonde chamava o ego. O que é o ego? É o centro decisório, que é responsável perante si mesmo e que, em parte, é responsável também perante os outros, mas sobretudo perante você mesmo e perante aquilo que você sabe ou acha que sabe. Então, diz ele, esses vários elementos que estão na sua natureza pulsional e instintiva, no seu quadro cultural, no seu quadro social, no seu quadro cultural e no mundo espírito, quem maneja, quem faz as escolhas entre esses vários elementos é um negócio chamado ego. Então, o ego coincide com a sua história pessoal, com a história que você conta de você mesmo para você mesmo, e que é o padrão de continuidade biográfica que você tem. Então, ele chamava o ego de ego pontifex, o ego construtor de pontes. Ele constrói pontes entre tendências antagônicas e inconciliáveis que se agitam dentro dele. Essas tendências, então, primeiro, as tendências pulsionais refletem a carga genética. E ele descreve isso como se fossem, vamos dizer, os antepassados que exigem que o indivíduo repita o seu destino. Mas você tem vários antepassados, cada um querendo puxar a brasa para a sua sardinha. Então você pode ter, por exemplo, um antepassado suicida e outro antepassado, digamos, sádico ou homossexual, tá certo? Então você tem várias tendências, cada uma tentando se afirmar em cima da outra. Elas estão presentes ao mesmo tempo, elas disputam o espaço. E é o ego que vai fazendo as escolhas, o que ele vai colocar na frente, já o que ele vai aceitar como componente dele, o que ele vai rejeitar. Aquilo que ele rejeita não desaparece completamente, fica, como diz, no fundo do palco, onde compara, fica um palco giratório, no qual se você tem uma cena aqui na frente, tem outra no fundo. Né? Então, essa noção do ego pontífex apareceu para mim como, vamos dizer, uma das respostas que eu estava procurando. Eu falo, muito bem, somente o ego pontífex que está em condições de operar o palco giratório, isso é, que conhece os componentes da sua psique, tá certo? Tem um efetivo domínio do seu quadro interior que lhe permita refletir objetivamente o que está se passando fora dele. Não é isso? Se eu estou, por exemplo, escondendo de mim mesmo fatores importantes da minha psique, aquilo que eu não posso ver de mim mesmo, eu também não posso ver no mundo exterior. Então eu tenho como se fosse um escotoma, uma mancha que não me deixa ver aspectos da realidade, o que eu estou fugindo. Então, garantir a centralidade do ego e a rotatividade saudável do palco giratório, bom, sem isto, meu filho, não tem filosofia nenhuma. Você vai ter um sistema de racionalizações aí. Então, o desenvolvimento do ego pontífex é a construção daquilo que Aristóteles dizia que era a condição absolutamente essencial para o exercício da filosofia, que é a maturidade. Você tem que se tornar um spoudaio, ser um homem maduro, responsável por si mesmo. Responsável não quer dizer que você é um bom cidadão, que você é cumpridor das leis, que você é uma boa pessoa, que você é Papai Noel do fim do ano. Não quer dizer nada disso. Quer dizer apenas que você é o ego pontífex. Você, os elementos que giram dentro de você e que motivam a sua conduta, sejam os que vêm da hereditariedade, sejam os que foram incorporados pela educação, pela cultura, não lhe são estranhos. E você assume a responsabilidade pelo gerenciamento do conjunto. Então, isso quer dizer que o seu diálogo interior consigo mesmo é muito intenso, né? Em suma, você está sabendo o que se passa dentro de você. Você está sabendo qual é o seu drama a cada momento. E sabendo também que por trás do drama que você está vivendo conscientemente, existem outros dramas que estão escondidos, mas que podem reaparecer amanhã ou depois, né? Então, esta noção de um ego central, consciente, capaz de gerenciar o conjunto da sua psique, note bem, não é dominar a psique. Ninguém domina, é só gerenciar, né? Isto é a condição número um para a objetividade do conhecimento. Então, novamente eu digo, opa, descobri uma coisa que Aristóteles já sabia. Aristóteles não tinha lido Zonda, ele não saberia detalhar a coisa com todos esses aspectos, mas quando ele fala do Spoudaios, é disso que ele está falando, meu Deus do céu. Hã? Então, sim, tem uma pergunta aqui. A grosso modo, a diferença entre o gerenciamento da psique e o que no cristianismo você conhece como um dom do Espírito Santo, que é o autodomínio, seria a diferença assim, entre você... Não, o autodomínio é um dom do Espírito. Portanto, você também não o controla. Não é isto? Você obtém a capacidade desse autodomínio em certos momentos, em certas circunstâncias, por um dom do Espírito. O Espírito é um dos elementos que compõe a psique no quadro do Zonde. Não é isto? Então, os elementos que vêm do Espírito também são importantes nesse contexto. Tá certo? Mas o Espírito não tem o domínio total da situação. Ele vai se introduzindo através do ego. É as escolhas do ego que permitem que o Espírito se manifeste e o fortaleça ou bloqueie a entrada do Espírito. Né? Quer dizer, então, aí coincide com a doutrina da Igreja Católica. Quer dizer, no exercício da sua liberdade, você pode fechar as portas ao Espírito, à ação do Espírito Santo. Não que você esteja rejeitando conscientemente, mas você pode tomar atitudes que, na prática, acabam bloqueando. Mesmo sem você querer. Todos nós fazemos isto, né? Agora, quando, vamos supor que existe um bloqueio desse tipo, né? Você sabe que tem um bloqueio. Você sabe que tem algo que você quer ver, mas você tem medo de ver e você não se permite chegar lá, né? Se você não sabe isso, meu filho, então você não tem apenas uma ignorância, você tem uma escotoma mesmo. Então, saber quais são os pontos de bloqueio que tem dentro de nós, que nos impedem de enxergar a verdade, é um elemento do ego pontífex, né? E esta tem que ser uma preocupação fundamental e constante. Agora, você imagina o que acontece quando o indivíduo que não tem isto, ele não tem este gerenciamento, vamos dizer, da totalidade dos seus elementos. E, portanto, a alma dele não é um espelho fiel do que acontece. O que ele não vê nele, ele também não vai ver fora. Então, isso é que nós chamamos uma alma tosca, mal desenvolvida, imatura, né? O que acontece quando você pega um nego desse e diz: aqui nós vamos lhe ensinar método científico e lógica matemática e você vai investigar a verdade? O que que vai dar? É isso aí, monstrinho só. Hã? Então, você estudando a biografia de Bertrand Russell e Wittgenstein, agora eu estou sondando um pouco a do George Moore também, você vê que em muitos casos a psique deles era uma série de véus, assim, que eles estavam tentando tampar alguma coisa. Eles não eram pessoas realmente bem desenvolvidas, nenhum dos dois. É? Porém, quando não há este gerenciamento bom e eficiente da psique, quer dizer, o ego pontífex está atrapalhado com ele mesmo, tá certo? E em vez de ele lidar com os elementos da sua contradição interior, ele fecha os olhos, ele foge, tá certo? Então, evidentemente, a sua percepção da história, da cultura, dos problemas filosóficos, já aparece tudo deformado, né? Aparece um recorte que visa a atender a uma necessidade, vamos dizer, mal resolvida interiormente. Eu não posso ver certas coisas porque elas me assombram, eu tenho horror daquilo, eu tenho ojeriza daquele outro. Em suma, é um poço de preconceito, por assim dizer. Né? Quer dizer, imaginar que o simples domínio de um método científico e de um pouco de lógica possa suprir isso, já é por si mesmo um sintoma neurótico. Né? Então, esse elemento da autoconsciência, então, é o fundamental do método filosófico, meu Deus do céu. É o famoso conhece-te a ti mesmo. Né? Note bem, não está escrito domina-te a ti mesmo, mas conhece-te a ti mesmo. Dominar você não vai conseguir dominar nunca. Né? A não ser que haja uma influência especial do Espírito Santo, que transfigura você no Espírito. Daqui a pouco eu posso falar disso. Que então vai elevar você a um patamar de liberdade que é inimaginável para os outros, mas podemos falar disso daqui a pouco nesta aula, não na próxima aula. Então, quando Aristóteles coloca como pré-condição da filosofia a maturidade, e o Sócrates insiste no conhece-te, Sócrates e Platão insiste no conhece-te mesmo, é disso que eles estão falando, meu Deus do céu. Se você não tem uma alma, né, onde todos os elementos aparecem para você, né, e você está consciente de tudo que se passa ali, então a sua imagem do mundo exterior, da história, da cultura, da ciência, etc., também é deformada. Então, o problema da centralidade da consciência é o problema fundamental do método filosófico. Né? E ele não pode ser saltado assim, quer dizer, o indivíduo diz, não, agora eu quero que objetividade, não quero saber do bem, dos deveres. Epa! Então sobrou na sua mão só o método científico e a lógica, não tem mais nada. E aonde você espera chegar com isto? Há uma discussão de nerds, com certeza. É? Claro que nada impede que o indivíduo que domina o método científico e a lógica também tenha tudo isso. O ideal seria fazer o conjunto todo. Porém, o peso deste elemento autoconsciência é muito maior do que o domínio da lógica, por exemplo. É muito maior. Então, a lógica fala apenas da coerência do discurso. Ela não está falando da coerência da sua visão das coisas, da sua percepção. Ela não alcança esse ponto. Aí você precisa de um outro método. É uma coerência mais profunda. Segundo, a preocupação com a argumentação tira você de dentro da esfera da autoconsciência para colocá-la, vamos dizer, numa confrontação de papéis sociais. Então já é uma coisa altamente alienante. Quer dizer, eu estou menos interessado em me conhecer, em aprimorar a minha consciência, ampliar a minha consciência, entender as coisas como elas são, do que em provar determinadas coisas para os outros. A prova é sempre para os outros, evidentemente. Então, aí então existe uma mudança sutil no critério fundamental da verdade. Não existe verdade que seja conhecida de maneira mais irrefutável do que aquela que é conhecida de maneira intuitiva e imediata por um indivíduo humano. por exemplo, aquilo que você viu porque você estava lá, e do qual você, portanto, é testemunha solitária. A verdade da testemunha solitária é a verdade mais perfeita que você pode imaginar. Naquilo que eu vi porque eu estava lá, ninguém vai poder me provar que não é assim. Claro que eu posso não ter visto tudo. Claro que uma outra pessoa pode ter visto algum aspecto que eu não vi, mas aquilo que eu vi, eu vi. Então, este é o verdadeiro ponto arquimédico da filosofia. O testemunho real, direto. Se você quer a base, o fundamento inabalável da certeza, é esse. Só que é o seguinte, é uma certeza que só vale para você. Para impô-la a outras pessoas, você precisa transformar a sua evidência direta numa prova. E a prova é um argumento indireto. Então já muito se perdeu aí. Não é isso? Então, isso quer dizer que a verdade mais certa e mais inabalável só tem validade para um. No instante onde se, vamos dizer, o desenvolvimento da noção de prova e da discussão e da técnica lógica, etc., etc., começa a aceitar como elemento fundamental e mais fidedigno a crença pública de uma comunidade, você chegou ao auge da alienação. Você aí entrou mesmo naquele negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E você, então, hoje em dia, você é convidado incessantemente a deixar de acreditar no seu próprio testemunho direto para acreditar numa verdade exterior que aparentemente está bem provada pela ciência. Então, isto criou uma inversão total da hierarquia epistemológica, por assim dizer. E eu acho que este é o problema essencial da modernidade, Quer dizer, a perda da própria noção da veracidade, que é substituída, vamos dizer, por um conceito meramente formal de um critério coletivo de verificação. Ora, qualquer critério coletivo de verificação nunca diz respeito aos fatos concretos. Ele só diz respeito a um recorte onde todas as visões individuais coincidem. Né? Mas elas coincidem enquanto... Se você fizer... Você pode fazer um diagrama na minha apostila sobre problemas de método nas ciências sociais. Eu fiz um diagrama. Você vai fazendo pelo método, vamos dizer, de interseção de conjuntos. Aqui tem o conjunto do que eu percebo e ali tem o conjunto do que o outro percebe. Bom, em algum ponto eles têm uma interseção, mas essa interseção é menor do que o meu conjunto, é menor que o conjunto dele. E daí tem um terceiro que entra e fala, bom, vai ter uma interseção, essa interseção dos meus conhecimentos com o do meu vizinho tem uma interseção com um terceiro que é menor ainda. Então quer dizer que essa verdade coletivamente admitida é sobre um fragmento quase irrelevante da verdade. E é isto que é hoje aceito como a suprema autoridade da verdade. Tudo isto aí remonta ao quê? Ao Kant. Tudo isso aí são efeitos do kantismo. Muito bem, eu vou deixar este último parágrafinho para comentar na aula seguinte. Eu espero que tenham compreendido até aqui e tenham compreendido o encaixe disto com o que eu estava explicando sobre o Kant. Não é isso? E também, vamos dizer, esta última parte que diz respeito, vamos dizer, o que é o meu projeto filosófico pessoal. Quer dizer, em Platão, a filosofia era eminentemente educação. E o que é educação? É a formação do filósofo, mas a formação do filósofo passa pela formação do spoudaios, ou seja, pela formação do ego pontifex. É isso? Então, este, para mim, é o centro de preocupação da filosofia. Então, muito bem, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Alô, por favor, vocês estão ouvindo, avisem pelo chat. Tudo bem? Podemos ir? Então, olha, gente, eu vou pedir um favor muito especial para vocês. Eu fui dormir às 6 horas da manhã, 8 e meia, tava de pé para ir pro batizado dos meninos. E eu tô morrendo de sono, e se eu insistir, eu vou começar a falar besteira, se é que já não falei. Então, vocês, por favor, hoje vocês me dispensem das perguntas e respostas, e nós vamos voltar no dia 27, normalmente, porque o Natal cai na quinta-feira, então 27, sábado, teremos aula normal. Então até lá, Feliz Natal para todos. Eu vou passar uma mensagem de Natal para vocês por escrito entre amanhã e depois, mas já ficam aí os votos de um excelente Natal, tá bem? E eu vou tentar explicar depois por escrito o que eu entendo por excelente Natal. Então até a semana que vem, muito obrigado.